pretos suspeitos de bobeira. Quatro pretos suspeitos de bobeira. Quatro pretos suspeitos de bobeira. Quatro pretos suspeitos de bobeira. Tá na hora de subir a serra. Mizinha vulgo Zera que se torna espera na Praça Natara pra invadir a madrugada. O azulão tá no ponto limpinho, só falta eu chegar pra inteirar com combustível. Tô com uma oncinha no bolso, a única que sobrou do salário todo. Sem agonia, hoje é só alegria. Tô animado e o bom astral me contagia. Nem sei ainda onde vamos colar. Posso citar até alguns lugares: Santa Luzia, Neves, SL, Nova Sintra. Talvez ficar na área é o que liga. Tem Veracruz, Goiânia, Alvorada, NV, BV, São Geraldo e outras quebradas. Fica difícil. Tem uma pá de mano, considerando os neguinhos. Se chegar, tô chegando ao lugar que marquei. Ih, pela cara, decepcionei. Cê é foda, hein? Foi mal. Atrasado umas horas, antes de sair de casa, o Tocão me ligou e disse que tá rolando uma festa no Jussara. Foi o Hold, o Carlos, o Red Bull, toda a banca. Disseram que só rola rap e samba, daqueles que deixa saudade dos bailes bom, aonde meus avós aprimoravam o dom de ser partideiros de primeira. Sem lalaiá, sem besteirão na letra. No União está rolando som nas ruas. Vamos armar, tá? E que São Jorge nos vigie da lua. Quatro pretos suspeitos de bobeira. Quatro pretos suspeitos de bobeira. Quatro pretos suspeitos de bobeira. Quatro pretos suspeitos de bobeira. Para no posto, vamos adiantar a gasolina. 10 de cada é trintinha. Tem um na José Cândido Silveira. É bom que eu pego algumas brejas. A palavra tá seca, é logo ali. Abre a porta que eu vou sair. O frentista tá cabreiro, olha assustado, achando que é assalto. Fica frio, seja flagro. Bota trintinha no tanque, aí rapa. Menos álcool no volante, a malandragem tá de pico. União é o nosso destino. Abaixa o som, na frente flagra blitz. Saca qual que é, qualquer motivo é motivos, né? Encosta o carro, encosta o carro. Quero ver a mão de todo mundo. Todo mundo pra fora. Na cabeça. Documento, quero ver documento. Bebendo no volante, neguinho. Tá liberado, vai, vai. Represária do caralho, por causa do frango do domingo. Levo tapa na cabeça de um otário. Cresce uma raiva na hora. Passou um boizinho no tempra, chapando um bagulho na tora. Ridículo preparamento militar. Incentivam que quem tem dinheiro não pode enquadrar, tô mordido. Até os nossos jaquetão foi remexido. Deixa que tá, essa não foi a primeira nem a última vez que os ratos marrom vão embaçar. Cadê a fita que tem? Retrato radical, SOS, no que é BC. Põe o som dos caras pra fuder. Andando pelas ruas da periferia, consigo ver o além. Quatro pretos suspeitos de bobeira. Quatro pretos suspeitos de bobeira. Quatro pretos suspeitos de bobeira. Quatro pretos suspeitos de bobeira. Parece que a noite é de bomba. Adiar o trem pra outra semana. O jeito é colar no bar da tiadora, ficar de prosa e tomar uma zampola. Tá tocando o celular, quem será? Alô? Qual é que é, Fato? É o Arras. Oi, aí? Tá rolando churrasco aqui em casa, vai colar? Demorou. A rapaziada tá na farra e a cerveja tá gelada. Falou? Falou. Salvou a noite, salvou o troco. Só perde quem for louco. Põe o som pra cima como trilha sonora. Alto bebê, a nova rota. E aí, Fizão, me empresta um papel e uma caneta. Veio umas rimas na cabeça. O momento e o local me inspira. Qualquer lugar é lugar pra fazer uma rima. Uai, direto? Não, não, vira à direita. Mano, olha ali que preta. Porra. Vamos aproveitar o momento e o sorriso antes que os problemas nos tirem isso. Vamos chegando aí, ó. Escuta aí, escuta aí, ó. Chegou, rapaziada, Carlão. O pagode tá pegando fogo. No batuque que endoida, nego de tradição fica doido. A nega doida balança, acende o fogo do corpo. É domingo de feira, tiazinha desce a ladeira. Ela gosta do samba de roda, da roda de capoeira. Começa a pelada, a molecada aproveita o sol. Oba, vamos jogar futebol. Uba, jogo de truco, dominó e palavrão. Logo de cara as novidades. A Rá me disse que seu primo tá alterando na idade. Vou dar os cumprimentos que ele merece. Mais um contrariando as estatísticas na leste. Quando a gente tá com os malucos, o tempo voa. A lua já não brilha a mesma coisa. A empolgação tá toda. Ó nós, chique, com o privilégio da lua. E vai se desfazendo na hora. Só pretos suspeitos de bobeira. Só pretos suspeitos de bobeira. Só pretos suspeitos de bobeira. Só pretos suspeitos de Solta o som aí, DJ!